Panorama Agrícola para 12 de setembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 12 de setembro, este é o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Maia, ele na mesa de som, comigo está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: uma má companhia pode corromper o seu coração. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma análise do mercado agrícola, preços, renda, produtividade e desafios. E no Espaço da Mulher, sugestões para uma vida mais saudável. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, não fume. Você sabia que crianças que sofrem de asma, se expostas à fumaça do cigarro, têm mais chances de ter crises de falta de ar, chiado no peito e tosse? Pais tabagistas de crianças e jovens com asma, cuidado! O fumante passivo pode até morrer. Vem aí as informações do mercado agrícola. No espaço de hoje, Luiz Augusto Araújo, da Ipagre Cepa, faz uma análise sobre a economia de mercado, sobre o mercado agrícola no mundo. Ao longo do século passado, os produtores rurais aqui de nosso estado e do Brasil adotaram novas técnicas aí buscando aumentar a sua produtividade, né? A consequência deste fato foi que acabou isso determinando a saída de muitos agricultores na atividade. Mas por que isso aconteceu, Araújo? O fato é o seguinte, que com o aumento dos rendimentos, com a adoção de novas tecnologias, né, os preços acabam, vamos dizer, caindo aí, tendo aí um declínio quando a gente vai analisar no longo prazo, né? E então os preços em queda significa renda menor para muitos agricultores. E isso acaba fazendo, vamos dizer, deslocando o interesse dessa atividade para outras atividades aí da própria economia, né? Aumentando então a produtividade, os preços acabam despencando, é isso? Isso acontece pelo seguinte: o nosso o setor agrícola, os produtores em geral, ao longo da história, sempre responderam muito positivamente aí. O segmento deu a sua resposta para o próprio desenvolvimento do nosso país, e aumentando aí rendimento, adotando novas tecnologias. O fato é que esse incremento na oferta agrícola tem se dado ao longo do último século numa intensidade maior do que aquele observado pela demanda dos produtos agrícolas. E como estamos aí numa chamada economia de mercado, isso acaba, a consequência desse fato acaba sendo um decréscimo nos preços, quando a gente tira o efeito da inflação, né, ao longo do tempo. Quais seriam hoje, Araújo, os principais problemas do mercado agrícola? O mercado agrícola, ele tem, podemos dizer assim, que a gente pode classificar em dois grandes problemas. O primeiro é no curto prazo. No curto prazo, o produtor se defronta com uma questão cíclica muito intensa, até em função da própria característica do setor, de depender das condições climáticas, né? Então, é bastante comum a gente observar que em determinado ano, né, em função de por exemplo, uma quebra na safra, isso sendo importante, sendo impactante, acaba elevando aí os preços dos produtos. E o inverso é verdadeiro, né? quando temos aí uma super safra, nós podemos acontecer exatamente o contrário, uma queda dos preços, né, do produto. Então, esse é um problema de, digamos assim, de curto prazo, essas variações cíclicas aí, e dando uma instabilidade na renda para o produtor. E no longo prazo, nós temos observado que o setor, quando comparado com outros setores da economia, ele tem tido um crescimento, vamos dizer, com uma intensidade menor. Então, esse é um fato também importante. Mesmo tendo tanta necessidade por mais alimentos? Essa é uma outra, seria um outro um cenário para reverter essa tendência de diminuição da importância relativa do setor agrícola em relação aos demais setores. Então, quando se pensa em termos de agricultura, quando a gente quer analisar preço agrícola, eu preciso estar olhando o que está acontecendo não somente do lado da oferta, o que está acontecendo com os produtores, a questão tecnológica e assim por diante. Nós precisamos olhar também o lado da demanda. Então, no momento, nós estamos observando alguns fatos aí importantes, não só aqui no mercado interno, aqui dentro do nosso país, Brasil, né? Assim como também a nível mundial. Tem alguns fatos aí que são que estão, vamos dizer, contribuindo ou podem contribuir para reverter essa tendência de diminuição aí da importância relativa da agricultura em relação aos demais setores da economia. Que dados ou que fatos você observa que podem ajudar a reverter essa tendência? Aqui no nosso mercado interno, o principal fato é a evolução positiva da renda, o poder aquisitivo da renda da população brasileira. Isso acaba demandando aí produtos agrícolas, um aumento aí da busca aí por proteína animal e assim por diante. E a nível internacional, né, um fato que é bastante importante é a questão do que vem acontecendo, o que está acontecendo com a Índia e com a China. Então, só para termos uma ideia, no último ano, lá na China, que detém aí mais de 1,3 bilhão de pessoas vivendo naquele país, a China teve um aumento de renda na base da pirâmide, na base, o pessoal de baixa renda, em torno de 20%. E esse país, pelo fato de ter aí vamos dizer assim, uma renda por pessoa relativamente baixa, a questão da alimentação se constitui aí num produto que passa a ser bastante demandado. Então, esses fatos aí, tanto a nível interno quanto a nível internacional, que está acontecendo lá no continente asiático, são fatos aí que podem contribuir para a mudança desse cenário, que sempre foi o de queda nos preços agrícolas, e isso pode ser revertido. Falou aqui no Panorama Agrícola Luiz Augusto Araújo, da Ipagre Cepa. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, você ouve 7 dicas para mudar de hábito, baixar o colesterol e ter uma vida mais saudável. Coma peixe em vez de carne. Use mais azeite de oliva. Pratique regularmente exercícios. Consuma mais fibras. Largue o cigarro. Adicione aveia nas suas refeições e escolha alimentos à base de soja. Repetindo as 7 dicas: peixe, azeite de oliva, exercícios, fibras, dê fim ao cigarro, aveia e alimentos à base de soja. Atmosfera, estudos e projetos da Ipagre-Ciran. Técnicos da Ipagre-Ciran visitam hoje e amanhã em Tubarão regiões para definir locais para a instalação de estações meteorológicas. A Defesa Civil de Tubarão quer formar uma rede de estações para medir precipitação, nível de rio e maré. A instalação do sistema de monitoramento na bacia do Rio Tubarão vai beneficiar uma população de 430 mil pessoas na região. Por enquanto, 6 estações serão instaladas. Recentemente, a Ipagre-Ciran instalou 4 estações automáticas que passam a integrar a rede de monitoramento ambiental do estado. Elas estão em São Joaquim, Tangará, Timbé do Sul e Bom Jardim da Serra. a estação de Tangará e também a estação de São Joaquim, essas duas estações vão dar suporte ao projeto Tecnologias para o Desenvolvimento da Vitivinicultura Catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.